Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu só compro produto de marca. Aqui é o Ken, e é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Olha só! O cara veio preparado. Eu sou o Neto e, meu, depois dessa, japonês, filho da puta, né? Não tem nada que seja melhor que isso. Aqui é o Azaghal, eu também vou ficar quieto, né, cara? Que ridículo, olha só. Muito bem, nerds, estamos em mais um Nerdcast de profissão. E dessa vez uma profissão que abrange muitos ouvintes do Nerdcast, sim. Verdade. Né? Temos muitos ouvintes publicitários. Vamos falar sobre a profissão de publicitários. Estamos com dois master motherfuckers da publicidade. Mentor Muniz Neto, que é vice-presidente de criação da Bullet. E Ken Fujioka, head de planejamento da JWT. Puta merda. Olha só, não é seria diretor, mas não. Eles criam os termos técnicos. Não, não é. É head. É head. Eu sou head de porra nenhuma do Jovem Nerd. Ai, ai, vamos para os e-mails. Canelada. E aproveitando que estamos falando de publicidade, marcas, nós temos uma excelente dica para pessoas interessadas neste universo. Tudo que você consome tem uma marca. Exato, o Jovem Nerd é uma marca. Porra! Não é? Claro que conseguimos, né, cara? Nosso exatamente. Plano maligno. Na verdade, tem coisas que você consome que não tem marca. Tem! Muitas coisas vindo da China. Principalmente, né, cara? Exato. Mas o Dremio, que é o que nós queremos apresentar. Dremio? Dremio, vem de Dream. Ah, né? Rapaz. Então, Dremio é uma rede social de marcas. Olha só. Como é que funciona? Você entra lá e já tem 6 mil marcas cadastradas. E cada marca tem uma página. Certo. E nessa página tem tudo sobre a marca. Tem vídeos, fotos, hot sites, o que aconteceu. Tudo que as pessoas tweetam sobre essa marca, ele indexa lá. Ah, legal. Então é tipo comunidade em volta dessa marca. Certo. E você se cadastra no site e você pode ir adicionando as marcas que você acha foda. Adoro o Jovem Nerd. Jovem Nerd está lá. No Dremio, quem faz essa parada das marcas é a pessoa, é você. É um conteúdo colaborativo. Colaborativo, exatamente. Já tem lá marcas, você pode sugerir modificações e tal. Se você tem uma empresa e quer que a sua marca esteja lá indexada, você vai lá e insere a sua marca. Pra quem está na era mobile, existe também o endereço m.dremio.com que você acessa diretamente do seu celular, BlackBerry, iPhone, etc. Quando que a gente vai ter o m.jovem nerd? Pois é, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? E eles, como são espertos, fizeram a seguinte parada. Vão sortear Kit Bottoms no Twitter dele. Kit Bottoms? Kit Bottoms. Falaram que fizeram sorteio no Twitter já e fez maior sucesso e tal. E Bottoms se... são coisas, não, uma parada que não sai de moda, né? Não. Engraçado isso, então, né? Nós temos os que Bottoms. Porque o ioiô sai de moda. Não, o Bottom, não. Todas as gerações curtem, né, cara? Nossa. E aí o que acontece? A cada 250 nerds que adicionaram o Jovem Nerd lá no Dremio, como a marca que gosta, eles vão sortear um kit. Corram. Que nem loucos. Eles têm slogan? Tem. Nossa marca são suas marcas. Eu vou ler um para eles. Qual? Dremio, deixe sua marca. Que ridículo. Vai lá, Dremio.com. Acesse agora e conheça. Olá, meu amor. Sentiram saudade de mim? Sentiram? E da portuguesa? Olá, portuguesa. Olá, minha filha. Minha filha? Eu adoro este olá, meu amor. É para alegrar os nerds. Então vamos à leitura de e-mails, mas antes temos um recadinho. Pois, nós prometemos que a loja não queria parar. Senhora Jovem Nerd. No newsletter anterior, não é? É, a loja não vai parar. Quem vai parar somos nós dois. Que vamos tirar umas férias. Vendemos muito, estamos com a bufufa no bolso. E vamos ter uns dias de férias, meu amor. Então, do dia 13 a 27 de julho, o que vai acontecer, portuguesa? Vai acontecer que você pode comprar normalmente na loja, mas você não vai receber antes do dia 27 de julho. Exatamente, porque nós estaremos aonde? Em Paris? Talvez, ninguém sabe. Vamos para um lugar que só a gente rica conhece. Depois vamos mandar as fotos quando voltarmos das nossas férias, meu amor. Então não se esqueçam, vocês podem comprar à vontade, mas... elas só vão ser emitidas após o dia 27. Exatamente. Bom, muitos e-mails sobre Lost. Eu adoro este seriado, é o único que eu gosto. Ah, é, eu também. Antes de começar a ler os e-mails, o nerd Jean Tomás Rogério mandou um mapa no link, abriu... Que isso? Não, não. O que nerd... Antes de começar a ler... Mapa aí. Não, antes de começar a ler os e-mails... Vamos apertar no link. Não, portuguesa. Antes de começar a ler os e-mails, o nerd Jean Tomás Rogério... Eu aperto, não acontece nada. O nerd Jean mandou um link... Foi. Que tem um mapa pra você navegar. Clica aí no post, tem o link do mapa. É um mapa da Ilha de Lost. Muito divertido. Eu não estou achando divertido, não. Tem várias coisas aí. Tem as estações, etc. Não tô conseguindo fazer subir isso aqui. That's what she said. Alan Felipe, 25 anos, programador, Joinville, Santa Catarina. Todos se perguntam como eles sobreviveram à queda do avião na primeira temporada. Simples, eles viajaram no tempo e espaço. Não o avião, mas os passageiros. E foram posicionados na praia, principalmente o Jack, que acorda com as pupilas dilatadas. Como assim? Feio. Porque o avião também aparece lá, o bostolhão. Com as turbinas dilatadas. Como assim foi transportado? E os pedaços de avião pra tudo quanto é lado? E os carregadores de bambu? Por que foram transportados pra carregar bambu pros outros? É, não entendo isso também. Eles foram posicionados, eles ficaram arrastando todo mundo. A Kate falou que viu o acidente inteiro, que ela olhou pra trás, viu o avião partindo, tudo caindo, que ela assistiu tudo. Isso é uma grande mentira. Não concordo. Silas Chosen. Olha aí, deve ser seu parente. Silas Chosen, 24 anos, ilustre publicitário, São Paulo. What the fuck? O que, que é ilustre publicitário? É um publicitário que ilustra. Faz ilustrações. Ah, é isso? Viu, português? Você acertou. É isso mesmo? É isso mesmo? Olha só. O que poderia ser, né? Ai, eu sou tão burrinha, meu amor. Jacob está no comando de tudo. O fato que deixa isso claro é a sua tapeçaria, que ele levou muito tempo para fazer. Não, o fato que deixa isso claro é que ele manda em todo mundo desde o início. Pois é. Todo mundo faz tudo por esse Jacob. Seu mestre mandou. Na imagem dessa tapeçaria, vemos duas figuras divinas voltadas uma contra a outra. E 12 ou 13 figuras menores, que seriam peões entre elas. Duas divindades brigando? Até comentei com a Zagal no Twitter que Jacob, na Bíblia, um dos patriarcas hebreus, teve 13 filhos, sendo o mais famoso José, que interpretava sonhos. E o nome do caçula? Benjamin, cuja mãe morreu no parto. Alguma dúvida de quem são esses peões? Sim, e os outros? Não, mas faz sentido, né? Porque eu também acho... Você falou de dois peões aí, você viu o resto? Mas eu acho que o Jacob e o outro são deuses, com certeza. Que são deuses? Ué, gente, claro que são. Duas figuras divinas. Eu acho que o Jacob é o filho da Claire. Vitor Minvik Pereira, 37 anos, sacerdote. Sacerdote? Olha isso. Que diferente, meu amor. Temos um sacerdote que nos ouve. Rápido e rasteiro. Fui fisgado pelo Nerdcast 150. Já ouvi todos e vocês agora são parte da minha vida. Além disso, muitas de suas frases e expressões entraram para o vocabulário da minha família. Minha ninhada de 3 filhos. Sacerdote com 3 filhos? O que é um sacerdote? Estou confusa. O que faz um sacerdote? Ninhada de 3 filhos, 7, 9 e 11 anos. Eles vivem falando, minha cabeça explodiu. Sacerdote de quê? Também não sei, por favor. Sacerdote não tem que ser celibatário? Sei. Nem sei o que é sacerdote. Procura aí, Wikipedia. Wikipedia sacerdote, bota aí. Ele diz que comprou todas as camisetas da Ned Store. Então ele está abrindo uma nova religião, né? O sacerdote pode usar zumbi com sangue? Como matar um zumbi? Olha, ele comprou todas que tinha do tamanho dele, que era Rio de Madapoca. Ele acha um preço justo, qualidade excelente, isto realmente. Nós somos exigentes, padrão meu amor. Exato. Entrega super rápida, porque nós não estamos de brincadeira aqui, meu filho. Trabalhamos com nenhumas cornas. Enfim, atendimento 100%. Atendimento, meu amor. Olha, foi ele que disse isso. É, ele disse. Ele decidiu que vai trocar todas as camisetas dele pelo da Ned Store. Olha, que ótimo. Então, você vai se dar bem, porque nós vamos lançar mais modelitos para este ano. Não, com certeza. Muita coisa aí vai... Ele tá pedindo que volte os tamanhos grandes de algumas camisas que esgotaram. Vão voltar. E tá pedindo caneca. Vai voltar caneca. Ainda vai ter lançamento de caneca. Até o final do ano muita coisa vai acontecer, meu amor. Exato. Nós estamos de brincadeira. Vamos voltar de Paris com tudo. Com as novas tendências. Cada vez mais aprimorar e tal, as estampas. Vamos relançar modelos antigos. Não se preocupem, muita gente tem perguntado isso. Cadu Castro, 27 anos e produtor editorial Rio de Janeiro. Bom, eu ainda estou ouvindo o Nerdcast 168AB enquanto digito este e-mail e me divertindo pra caramba com as teorias de vocês. Tanto que eu me senti obrigada a compartilhar algumas com vocês. Just for the hell of it. O primeiro é mais uma brincadeira. Como é que é, Teresa Menezes? Foi ele que escreveu, meu amor, não fui eu? Just for the hell of it. O primeiro é mais uma brincadeira que eu e um grupo de amigos fizemos logo após assistir o season finale de Lost. Já que a série é um mar de referências de ficção científica, religiões, etc, etc. Surgiram os seguintes pontos. Sabemos que Jacob é Jacó em inglês. O que obviamente nos fez apelidar o tal Nêmesis de Esaú. Quem é Nêmesis? Quem é Nêmesis? É o outro cara? Ah, é o outro cara, não é? Ah, o nome daquele outro aí é Nêmesis? O outro cara não tem nome. E por que que ele é Nêmesis? O que é o Nêmesis, meu amor? E o que que é Esaú? Esaú é pra Jacó. Porque na Bíblia, Esaú é irmão de Jacó. Ah, tá, agora entendeu. A gente também nem espera mulher ouvir. Mas pera aí, tem mais. Araão, ou Aaron, é bisneto de Jacó, também na Bíblia. Em Lost, Aaron é neto de Christian Shepherd. Ou pastor cristão, numa forçação de barra do Caraca, cara, isso tá demais. Christian Shepherd, pastor cristão, cara? Ah, mas isso é muita forçação. É bisneto de Jacó. Na Bíblia. Será que Christian é filho de Jacob e por isso Jack é o mocinho da história? Tananana. Meu Deus, confusão. Ai, minha cabecinha deu um nó. Christian seria filho do Jacob. E Jack seria neto. Não, peraí. Christian Shepherd quer dizer pastor cristão? É. Christian quer dizer pastor? Ah. Não! Christian quer dizer cristão! Christian! Olha aí! Já vendeu de Zagatons? Se matando ali. Calma aí, gente. Eu só falo português, tá? É. Olha aqui. Eu não sabia que Christian era cristão. Era cristão? Cristian era cristão. E Shepherd? Shepherd é pastor? Pastor de ovelhas. Sheep Shepherd. Ai, meu Deus. Olha aí. Então, ele tá falando aqui que Aaron seria neto do Christian Shepherd. E Christian Shepherd seria filho de Jacob, entendeu? Não. E Jack seria o mocinho da história por causa disso. Eu tô querendo, peraí. Ele é pastor cristão. Ai, é... Pé! Gustavo Mendes, 23 anos, analista de sistema, Rio de Janeiro. Acredito que o JP tenha cometido uma canelada no episódio 168B. Ele disse que quando Ben atira no Loki, que cai na cova dos Dharma, aparecia o nome LeFleur, bordado em um dos bolsos. LeFleur. Caraca, minha cabeça explodiu. Corri pra terceira temporada, episódio 20-21, e nada vi. Várias vezes a cena, nada de LeFleur. Ah, meu amor. Se por acaso vocês encontraram, coloca a imagem no site, sei lá. Gostaria muito que essa canelada fosse verdade. Ah, então, isso foi porque ele caiu na pilha errada, porque eles deram um falso spoiler no Nerdcast. Mas é tudo nesse Nerdcast é falso. A minha voz é falsa. A sua também, meu amor. Você é uma falsa socialite. Ninguém pode saber. Então, eles deram um falso spoiler no Nerdcast. Aí, mó galera caiu na pilha. No final do Nerdcast, eles explicam que é a pilha errada. Só que ele ainda não tinha terminado de ouvir o Nerdcast. Aí depois ele mandou um e-mail, outro e-mail. Filhos da puta, eu terminei de ouvir o Nerdcast. Cara, a galera escreve e-mail antes de acabar de escutar o Nerdcast. Que nem aquela galera que fica lá nos comentários. É, estou ouvindo, estou baixando. Vou ouvir agora. É muito engraçado. Termina de ouvir, meu amor. Primeiro. É, sempre bota assim, primeiro, aí tá em 23. Primeiro feio, achei o primeiro feio. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Quer dizer, na verdade eu não tenho mais, porque já me esclareceram, mas eu tenho certeza que muita gente tem. Qual é a diferença entre um publicitário e um marqueteiro? Ah, cara. Isso explica muita coisa, hein? Na verdade, assim, marqueteiro é um termo que foi cunhado. Tá, assim, um profissional, né? De marketing. Profissional de marketing. E um profissional da publicidade, pronto. Não. Eu acho que a diferença principal é o salário, né? Salário e benefícios. Né? Assim, de um jeito simplista, o profissional de marketing é aquele que está trabalhando do lado do anunciante e o publicitário é aquele que está trabalhando do lado das agências. Ah, né? Tá. Agora, tem muito profissional de marketing que se considera publicitário, porque já trabalhou muito tempo em comunicação, ou porque já passou por agência. Né? Eu já fui cliente, por exemplo. Então, sob esse prisma, eu sou marqueteiro e publicitário ao mesmo tempo. Eu acho que a principal característica do profissional de marketing é assim, o profissional de marketing ele cuida do marketing de um determinado produto. Cuidar do marketing não é só cuidar de comunicação. Você cuida de comunicação, você cuida de distribuição, você cuida de preço, você cuida de uma série de outras disciplinas que não só a comunicação. Então, e o profissional de publicidade tende a cuidar só de publicidade, mas como o Ken disse, são áreas que meio que se misturam, né? Então, assim como o Ken falou que tem muito profissional de marketing que já trabalhou em agência, também o inverso é verdadeiro, né? Assim, você tem muita gente em agência que tem essa experiência de ver o quadro todo. É bom para você aproveitar e esclarecer para quem ainda vai fazer faculdade, para a molecada que tem interesse, mas não sabe muito sobre publicidade. O que o cara vai encontrar? Que tipo de trabalho ele vai fazer? Qual é o grande cerne da publicidade? É porque quando a pessoa entra na faculdade, ela tá escolhendo, vendem um negócio que normalmente não é o que vai acontecer. Sim. Né? Acontece. É verdade. Ah, e a faculdade de comunicação tem a fama de ser a faculdade daquele que não sabe direito o que vai fazer. Todas têm. Todas, cara. Desenho industrial, administração, todas elas. Eu acho que comunicação é administração. As outras são para aquelas pessoas que acham que sabem. Pode escrever. É verdade. Eu acho hoje a mesma coisa que eu achava quando eu saí da faculdade, sabe? É engraçado isso. Eu acho que faculdade é uma coisa que você tem que fazer. Eu acho que é legal você fazer. Mas não é legal você fazer pra se formar como profissional. Eu acho que, e principalmente pelo que eu vivi a vida toda em agência, em publicidade, eu acho que é impossível você se formar um bom profissional só na faculdade. Você se forma um bom profissional na agência, no dia a dia, com um monte de pepino que você tem que resolver. Mas eu acho que a faculdade te dá um exercício de capturar informação, de desenvolver informação que você precisa fazer, entendeu? O que a faculdade diz pro aluno de publicidade, mas que o mercado diz diferente? Eu acho que a única coisa que a faculdade não diz para os alunos é que só dois ou três vão se dar bem, entendeu? O resto vai só pagar a faculdade. Tinha um professor meu de direito, quando eu fiz direito, falava pra turma assim, olha, a maioria de vocês aqui podia pedir pro pai o dinheiro dos 4 anos, compra uma Topic de vender cachorro quente, que vocês vão se dar melhor do que fazendo essa faculdade aqui. É mesmo? Mas eu acho que isso é uma dura realidade mesmo. Assim. A gente tem uma oferta de profissionais saindo das faculdades todos os anos que não condiz com o que o mercado precisa, com a demanda do mercado. Assim. Se você quer ser publicitário, o importante é que você entenda que você tem que entrar numa agência rapidamente, você tem que começar a resolver problemas de agência rápido, entendeu? Os problemas que aparecem no dia a dia. E eu acho que o principal, pelo menos para mim, funcionou muito, assim, é você ter seus ídolos, entendeu? Dentro dessa profissão e tentar trabalhar com eles. Não importa se você vai fazer medicina ou se você vai fazer comunicação, entendeu? Mas você falou assim, meu, eu quero ser como aquele cara, assim, eu quero fazer um trabalho que faça a diferença, assim. De algum jeito você tentar se aproximar ou trabalhando na mesma agência ou conhecendo o trabalho desse cara, como é que ele faz aquilo, entendeu? Isso eu acho que é muito mais importante do que a faculdade, mas a faculdade é indispensável para que você seja um cara bem formado, né? Você se lembra da minha avó? O que faz o bom publicitário? Cara, porra, esse é foda. Esse é um publicitário. Eu não posso dizer porque eu não sou um bom publicitário. O que talvez possa responder? No caso, eu tenha lido em algum lugar, é isso? Ai, que ridículo. Cara, essa pergunta é difícil de responder. Viu? Não, mas é o quê? O cara pensar rápido, ter cultura geral pra poder descobrir uma solução de comunicação fácil. Eu vou dizer um negócio pra vocês que eu reparei, assim. Eu tô nessa profissão agora eu vou soar bem velho, tá? Como se você conseguisse soar jovem. Vou transpirar bem velho. Tô nessa profissão há 27 anos, cara. E eu vi todo tipo de gente. E tem uma coisa que eu acho que é comum àqueles que eu vi darem certo, assim. Tem um momento da carreira que o cara entende qual que é, entendeu? Entende, é difícil de explicar. Eu não acho que é o cara que tem insights, que é o cara bom, entendeu? Aquele cara que tem a sacada, não é necessariamente esse, mas também pode ser em alguns casos. Eu vi redatores, assim, principalmente redatores que resolvem um problema, assim, você levanta o briefing e o cara fala duas frases que você fala, puta, meu, matou, ele simplificou o problema, né, reduziu o problema a uma frase e resolveu bem. Assim como vi outros que são CDFs, assim, né, que se dedicam a resolver o problema de um cliente durante semanas, assim, você vê uma apresentação brilhante do cara. Então, eu acho que o principal ativo que faz o sujeito virar um bom publicitário é a compreensão do problema. Eu falo assim, tá, entendi, você não tá vendendo por causa disso. Uhum. E talvez por isso que a área de planejamento esteja meio na moda na área de publicidade. Assim, é verdade. É meio que esse o principal atribuição de um planejador dentro da agência, né? Definir direito o problema. Quando você escolhe ser um publicitário, existem vários, né, segmentos que você pode abraçar. Isso. Na verdade, quando você estuda publicidade, todo mundo quer ser da criação. Ah, tá. Beleza. É. Você todo... parte do pressuposto que é criação. Mas o que é criação? Porque todo mundo quer ser o gênio, sabe? Que não, tem insights, como o Neto falou, e o cliente chega, ele fala duas coisas, levanta, pega o carro e vai embora e tá tudo certo. O cara fala, abre a boca, é royal. Puta merda! É isso! Cara, mas é isso. Tem essa lenda, né, do cara. Eu já ouvi falar de dois ou três publicitários que são mega, uber famosos, assim, entendeu? Quem trabalhou com eles diz assim, não, o cara pega e puxa um papelzinho do bolso, cara, ele abre o papelzinho e lê aquela frase. Eu nunca vi isso acontecer, entendeu? Mas eu sempre ouvi essa lenda, assim, que tem um publicitário que puxa um papelzinho do bolso e que resolve o problema, entendeu? De uma ideia que ele teve no meio da noite, né? Isso, num sonho, né? Dorme com um bloquinho na cabeceira, pra anotar os sonhos. Na faculdade, todo mundo quer ser criação, por quê? Primeiro, por um desconhecimento mesmo, assim. Criação é meio que sinônimo de publicidade na cabeça de alguém que ainda não conhece a área. Certo. E segundo, porque acho que ainda existe, inegavelmente, assim, um glamour em cima dessa função, né, Neto? Não sei se você concorda. Você que trilhou a área de criação a vida inteira. Eu acho que tem essa sensação mesmo de que o cara que trabalha em criação é o cara que tem um insight final, assim. Atenção, palmas pra ele, porque ele deu a palavra. É o que faz o gol, né? É o cara que faz o gol. Não, porque teoricamente seria o cara que teve aquela ideia e ninguém mais poderia substituir. Mas é como, e essa analogia do gol é boa, porque assim, é como no futebol, leva um certo tempo pra você admirar o sujeito que mata bem uma bola ou que bota o atacante na cara do gol, né? Geralmente, quem não conhece muito de futebol fala assim, ah, pô, o cara fez o gol, o cara é bom. Mas não é, né? Tem uma história por trás ali. Você se lembra da minha avó? Basicamente, se você quer trabalhar em publicidade hoje, dentro de uma agência, acho que tem 5 áreas, né? Você pode trabalhar em criação, pode trabalhar em mídia, pode trabalhar em planejamento, pode trabalhar em atendimento ou pode trabalhar em produção. Dentre todas essas, produção, atenção, é o mais corno de todos. É o que passa mais noites em casa. Então, é isso que eu queria dizer. Esse é o corno, porque tá trabalhando... Não, mas é muito simples, a explicação é muito simples, é porque ele está na ponta final da cadeia alimentar. Exato. Né? Quer dizer, é da produção que o trabalho é entregue para os veículos, onde os anúncios vão ser veiculados, etc. Uhum. Portanto, está estrangulado nele o último prazo. O projeto começa sempre no planejamento, é isso ou não? Basicamente, o cliente tem uma necessidade e precisa fazer o contato com a agência. Esse primeiro contato, quando nasce o job dentro da agência, quando o trabalho começa, acontece no atendimento. Então, é um atendimento que vai lá e recebe essas primeiras informações e traz essas informações para dentro da agência. Normalmente são mulheres gostosas que fazem atendimento? Foi-se o tempo, viu? Hoje, por exemplo, o diretor de atendimento da agência tá com o nariz quebrado lutando jiu-jitsu, assim, então... O que é uma outra forma de intimidar, né? Primeiro, vamos deixar claro, assim, que tudo que a gente disser a partir de agora, a gente vai estar exagerando... Na departamentalização. É como se as coisas acontecessem uma atrás da outra com setinhas, assim. Certo. E de forma geral, assim, tudo vai acontecer de maneira meio orgânica, assim. Quando a gente diz que o atendimento vai lá fazer o primeiro contato, não necessariamente assim. Tá? Pode ser que num primeiro contato vá um representante de cada área. Tá? Mas assim, de modo geral, o atendimento ele pode fazer esse primeiro contato. E, em geral, esse momento é um momento menos glamouroso, assim, né? Por enquanto, ninguém criou comercial nenhum, nenhum anúncio. É boring. Né? Nada aconteceu para as pessoas normais, né? Sim, mas normais. E depois? Ele vira um brief criativo, um pedido de criação. Aí vai depender de agência para agência, esse nome varia, tá? E é a partir daí, então, que a criação vai se envolver de maneira mais intensa. Bom, complementando toda essa cadeia, você tem que áreas mais, além da produção? Simultaneamente à criação, trabalham também os outros departamentos. Quer dizer, o planejamento continua tentando ajudar a criação a chegar numa solução criativa, né? Esse é um dos papéis que o planejamento tem também, né? Primeiro ele ajudou a definir o problema, agora ele vai ajudar a criação a ter uma solução original, inédita. E a mídia também está trabalhando paralelamente na estratégia de mídia, ou seja, onde é que aquela ideia deve chegar, né? Como é que aquela ideia vai chegar nas pessoas. O cara que trabalha na área de mídia é o que ganha mais presente. É o que eu ouvi falar. É o cara que é o mais querido. Mais queridão. Pelo menos eles são pessoas populares mesmo, né, entre os veículos, né? Exatamente. O pessoal gosta de... É porque o mídia que decide aonde vai anunciar, é isso. O mídia, ele é o principal decisor sobre aonde a mensagem vai ser colocada. Assim, ele acaba sendo mais paparicado como em qualquer indústria. Que é departamento de compra, né? Uhum. Qual é o mídia aí da JWT? O diretor de mídia? É. Passa o e-mail dele pra gente. Tá bom. Olha só, a gente não tem departamento de mídia. Não? Não. Olha só. E fala com quem? Fala contigo mesmo? O elefante é fã de Parmalat. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia. O cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá. Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Como é que se faz para uma marca ficar na cabeça da pessoa? Já houve uma época em que colocar a marca na cabeça de uma pessoa era parecido com essa frase literalmente, né? Ou seja, você martelava uma mensagem na cabeça da pessoa até que ela passasse a lembrar dela. Esse é um modelo que funcionou durante muito tempo, assim. E morreu com aquele experimenta, Experimento. Caraca, que ódio, cara. Isso que foi ódio. Insuportável. Acabou funcionando pra uma parte das pessoas, sabia? Ah, sempre funciona. Esse tipo de fórmula ainda tem algum efeito, assim, mas não funciona como antigamente. Então, hoje, eu pessoalmente acredito nisso, que as marcas, elas, ao invés de ficar martelando uma mensagem, elas têm que tentar fazer com que as pessoas queiram passar tempo com elas. Assim, conversar. Eu lembro, deixa eu dar um exemplo, que na minha concepção, na infância, era assim, pipoca era Coca-Cola. Pipoca e Coca-Cola combinava que nem pão e manteiga, que nem arroz e feijão. Aí entrou aquela campanha do Guaraná. Uhum. Lembra? Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você e sem peruá. Que tal? Eu quero Antártica, este é o sabor. Genial. E a partir disso, desse momento, eu, ingênuo, comecei a acreditar que realmente a Guaraná tinha mais a ver com pipoca. Foi na mosca. E por muitos anos, era só pipoca com Guaraná. Pra mim, Guaraná sempre foi com suco de caju. Que? Exatamente. Mas isso que você falou sobre marca é uma coisa que é a maneira com que as pessoas estão se relacionando com as marcas, né? Eu acho que cada produto tem hoje um valor de experiência para o consumidor, de convívio com o consumidor, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. É a tua história da pipoca com Guaraná. Opa, como é que é? Pipoca com Guaraná? Eu vou tomar pipoca. Deixa eu experimentar. É legal, entendeu? Porque se não fosse legal, você não ia ter mudado também, entendeu? Tem esse componente. Se a mensagem não tiver uma natureza verdadeira, ela cai no vazio. Eu acho que isso é a grande importância da comunicação de hoje. Assim, não adianta você querer fazer como você fazia no passado, tentar impor ali e imaginar que o cara vai falar, ah, opa, é pra ir no supermercado e é pra comprar esse sabão em pó. Ah, sim, senhor. Entendeu? Não existe mais isso. Porque o cara que tá na outra ponta, que afinal de contas é o cara que paga no final, né, esse cara se preocupa muito menos com a marca do que se preocupava no passado. Né? Hoje em dia é muito mais importante eu ser exclusivo, assim, eu ter a minha relação com as marcas me tratarem bem, do que eu dizer que eu tenho um sabão em pó tal, ou jeans tal, ou carro tal, né? Você se lembra da minha voz? Tenho uma dúvida sobre concorrência, porque eu vejo que lá fora acontece muita briga de concorrência e usar até filme de propaganda pra bater no outro, tipo a Pepsi, botar o molequinho subindo na lata de Coca-Cola pra ter altura pra apertar o botãozinho da Pepsi naquela máquina. Eu lembro de uma propaganda que aquelas máquinas de lata, né? Ah. Tinha uma da Coca-Cola, uma da Pepsi do lado do outro, e as duas máquinas se transformavam em robôs, Transformers, e saíam na porrada. Quer dizer, e aqui no Brasil a gente não vê muito isso. Existe alguma legislação? Ou todo mundo fica meio com dedos pra não parar no tribunal? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a publicidade aqui no Brasil, ela é autorregulamentada. Uh-huh. Ou seja, a própria indústria de publicidade criou um órgão, que é o CONAR, que regula a própria indústria. E ela segue algumas diretrizes. O CONAR pode aplicar multas? Ela não aplica multas. Ela é autorregulamentação. Então, o que ela faz é dar recomendações, dar parecer e recomendação. Só que como ela é uma instituição formada pelos próprios publicitários, as recomendações são quase que sempre seguidas. Certo. Né? É um órgão que foi criado pelas publicitárias. Não faz sentido se não for desse jeito. Certo. Entre as diretrizes que regem hoje a publicidade brasileira, está a não comparação explícita entre marcas. Ah, entendi. E também existe uma legislação que também atrapalha na hora que você quer citar outra marca, né, num comercial que é seu, porque você não tem direito sobre outra marca, então como é que você cita a marca do seu concorrente num comercial que é seu? Sim, tem uma série de coisas que fazem com que na publicidade brasileira não haja esse tipo de comparação. E depois tem uma outra coisa também que limita o que a gente pode falar, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é muito, muito, muito bacana no Brasil. O quem não pode fazer propaganda de um veículo e falar assim, esse aqui é o melhor carro. Porque, por exemplo, nesse negócio de um brigar com o outro, tem uma foto famosa na internet, talvez vocês saibam mais do que eu, que é da Audi da BMW. Vocês conhecem essa? O outdoor branco e o outdoor preto? É, porque de um lado da rua tem um outdoor branco da Audi, falando sua vez, BMW. Do outro lado da rua tem um outdoor da BMW preto, escrito checkmate. É. Uma foto do carro, é importante dizer isso, com a foto, né, dos carros. Outdoor, sim, branco tempo não significa não, nada. Não, é. Cada um apresentou o seu carro. Não, não, e um mega Eldorado, não. O da BMW é muito maior, né? Deixa o da Audi pequenininho do lado. Exato, assim, né? Então, quer dizer, parece que foi uma resposta. O que você não conseguiu passar é que o outdoor da Audi tinha o carro deles que eles consideraram fodástico. Sim. E eles falaram, e agora? BMW, o que você vai fazer? Sua vez. E aí, toma. Checkmate. Aí parece mais interessante do que um outdoor branco e um preto, simplesmente. Eles não estão citando, né? Quer dizer, na verdade, a Audi citou o BMW, né? Uhum. Mas é meio que uma provocação mais light, né? Sim. Isso aqui no Brasil acontece, não acontece? Teve a campanha lá que a Guaraná começou a falar da Coca-Cola, assim, onde é que pergunta pra eles onde nasce a fruta deles, né? O negocinho. Até aí pode. Não tem problema, né? Essa campanha de... Ah, deu problema? Saiu do ar, não saiu quem, né? Sim, que eu me lembre, sim, eles tiveram que tirar do ar porque eles estavam... Porque o Conar julgou que eles estavam induzindo o consumidor a tirar conclusões erradas, né? Mas às vezes é até parte da estratégia, né? Eu tenho pouco dinheiro de... Obviamente eu não concordo com a estratégia, mas tem muita gente que usa, assim. Eu tenho pouco dinheiro para veicular. Eu não vou conseguir veicular durante um determinado período uma campanha. Então eu faço alguma coisa que eu tenho certeza que vai criar uma história, entendeu? Que vai ser tirado do ar, que vai dar notícia em jornal, entendeu? Para conseguir chamar atenção para minha marca, né? Não sei até que ponto é. Eu não faria isso, mas tem muita gente que faz. Você se lembra da minha voz? Eu queria perguntar um negócio sobre o seguinte. As empresas de cerveja têm uma fórmula de comercial que é gotículas e mulheres seminuas. Sim. Né? Sempre. Sempre, é o que dá certo. Você pode botar pagodeiro, sambista, o que for. O que funciona são gotículas e mulheres seminuas. As gotículas são importantes. São. É, se você combinar as gotículas sobre as mulheres seminuas... Porra, aí então vende que nem água. Aí vende que nem cerveja. Mas a sociedade, as senhoras virgens católicas, sempre querem impedir esse tipo de propaganda. E o Conar fala, não, nisso não pode mexer, as mulheres seminuas e as gotículas. Ou as companhias de cerveja botam e falam, a gente não tem como não fazer propaganda sem ser desse jeito, porque existe uma briga aí. É, mas teve uma época que foi proibido. Mas não foi. Não, mas calma. Como é que foi? Existe uma legislação específica a respeito de bebida alcoólica, assim como existe em relação ao cigarro. E essa legislação é lei, não tem a ver com Conar. Ela restringe a cerveja de uma série de coisas na propaganda. Certo. Aqui no Brasil, por exemplo. Você não pode mostrar pessoas tomando cerveja. Certo. Não sei se vocês já perceberam, mas... Não, todo mundo só sorri e segura o copo, Segura o copo, pode chegar perto da boca, mas não pode tomar. Só o pagodinho que tomava. Olha só. O que a gente chama de drinking shot, né? O drinking shot, que era o clássico da categoria de bebidas até alguns anos atrás, é proibido hoje em bebida alcoólica. Que era aquele... É, porque eu lembro que tinha. Eu lembro que teve uma propaganda que era um estádio de futebol e apareceu um Nutelão na hora do intervalo, o cara bebendo e os efeitos sonoros dos goles... Não, sim. Me davam vontade de beber cerveja, eu odeio cerveja. Mas eu dava uma vontade, pô, isso deve ser bom, cara. Cara, você é muito influenciável, impressionante. Mas eles é fazem de propósito. É por causa de gente influenciável, como você, Alexandre. Que a gente sobrevive. Que a gente sobrevive e que esse tipo de lei é colocado em vigor. Aí tem pesquisas que não tem nem a ver com propaganda, mas pesquisas de comportamento que provam que você vê alguém bebendo, sim, dá vontade de beber. Mesmo sendo o Zeca Pagodinho. Até sendo o Zeca Pagodinho. Agora, tá falando das mulheres. Isso. Tipo assim. Bom, teve uma época que eles proibiram também animações com traços infantis. Sim. Tá? Que as marcas de cerveja começaram a usar esse tipo de recurso e aí também sofreram esse tipo de punição porque isso de alguma forma estava começando a se comunicar com as crianças, que não é o público. Enfim. Deixa de volta e vai direto ao ponto. Por quê? O que acontece que o Conar fala não pode mulher seminua? É. Não, mulher existe ainda, né? Mulher seminua ainda rola em propaganda de cerveja. Sim, assim. Mas por que que... Assim... Agora tem que ser maior de 25 anos, né? A mulher? Whatever, né, cara? Porque eu tô falando o seguinte, as feministas e as senhoras católicas de Itajubá e sei lá onde... elas vivem reclamando do uso da exploração do corpo feminino pra vender cerveja. Ah. Tá. Entendo o Conar, como um tribunal de publicitários, né? Gente que é do setor, que quer dar sobrevida ao nosso mercado. Quer dizer, a gente não quer nada que possa matar esse mercado. Então, assim, são publicitários que se reúnem e falam assim, o que, que as senhoras de Santana estão falando? Elas estão incomodadas com isso aqui? Peraí, vamos ver se isso é pertinente. Se for pertinente, tira do ar, né? É tão simples quanto isso. Mas, assim, como em qualquer tribunal, tem os casos que não são procedentes, né? Enquanto sim, durante muito tempo, mulher seminua foi o jeito de marca de cerveja ser a mal pensada das pessoas e tal, hoje o que a gente já tem são marcas que tentam justamente ganhar espaço fazendo coisas diferentes disso. Não é o ideal, mas acontece. Cases e histórias engraçadas de experiências de vocês e do universo da publicidade. As pessoas têm curiosidade sobre isso, os cases famosos e tal, que às vezes são muito famosos no ramo da publicidade, mas no público geral não conhece, entendeu? Esse do BMW, bem legal, e pouca gente conhece, né? Sabe um case interessante que eu vi quando a gente foi lá no GP ano passado, no grupo de planejamento? Era um case da EA Sports. Do Tiger Woods. E do Tiger Woods, exatamente. Uh-huh. Que o jogo tinha um bug e era um jogo de golfe, em determinada fase você, seu boneco, em vez de cair dentro d'água, ele conseguia andar por cima andar da água. E fazer o shot de cima da água. Isso, e aí ele começou a falar sobre isso e o negócio foi repercutindo ao ponto. Aí, em vez de falar que não existia, ignorar o problema ou não, ela foi, sabe, levando na boa o problema com os usuários e chegou ao ponto de virar uma propaganda, um comercial de TV com o Tiger Woods e que ele fazia o Jesus Shots, né? Ele andava sobre a água e fazia assim. Ele andava sobre a água, batia a bola e falava assim, sim, eu sou tão bom assim, né? I'm that good. Eu acho que um case da agência que todo mundo conhece, porque seja a história do iPod no palito, né? Boa, iPod no palito. Uma campanha grande que a gente fez no ano passado e que teve um monte de histórias engraçadas, assim, né? Desde o processo de aprovação, né? De colocar o iPod dentro de um sorvete. Pois é, como é que foi isso, cara? Assim, a viabilidade técnica disso. Primeira pergunta deve ter sido, dá pra colocar um iPod no sorvete? Essa história é engraçada, porque assim, quando a gente começou a fazer o projeto, né, no ano anterior, até porque foi um ano de produção, nossa. A gente tinha três opções. Ou a gente fazia o que todo ano se fazia, né, pra que bom, todo verão era a mesma promoção, você achava o palito premiado e isso. Tal, e ganhava um picolé. É. Né? E a gente fez três opções dentro da agência, a gente levou pro cliente três opções, e iPod no palito era uma dessas opções que a gente não tinha nem visto a viabilidade, nem visto se era possível, porque a gente achava que o cliente não ia topar, né? Porque era muito diferente do que ele estava fazendo e tal. E quando a gente apresentou, a gente até falou, olha, a gente não sabe se dá pra fazer isso aí. A gente só achou que é legal. Se der pra fazer, é bacana. E o cliente ignorou as outras opções. Ele falou, é isso aí, vambora, vamos em frente. A gente só falou com a Apple aqui do Brasil, durante o tempo todo, durante o desenvolvimento. A gente falou com a Apple aqui do Brasil, a Apple do Brasil ficou a responsabilidade dela falar com a Apple lá de fora. A gente viu algumas coisas, né? De cara a gente viu que no manual do iPod ele aguenta menos 40 graus. Opa. A gente viu que no processo de produção o sorvete ficava a menos 30 e poucos graus, era possível, mas depois a gente falou assim, pô, a gente não precisa botar no processo de produção, né? A gente pode produzir por fora, são 10 mil, né? A gente faz esses 10 mil por fora e controla na temperatura das geladeiras de ponto de venda. Isso é totalmente nerd, né? Essa promoção feita por nerds para nerds. Total. Né? Inclusive, foi legal porque foi assim, foi o primeiro leão de promoção em Cannes que o Brasil ganhou, foi com essa daí. Foi com essa promoção, ganhou dois leões. Foi super legal. A gente teve esses problemas técnicos, assim, de como resolver, né? De cada problema, como não era uma coisa que nunca tinha sido feita, assim, bom, como é que a gente encaixa? Então, encaixando. Uhum. Agora, como é que a gente resolve o problema da umidade, né? Porque ele tá num ambiente úmido ali, né? Da geladeira, né? Como é que resolve a temperatura? E tiveram coisas muito engraçadas, assim, como quando começou a promoção, já tava rolando e tal, um cara entra na minha sala e fala assim, tem um cara que ganhou 3. Assim, como assim, cara? Como ganhou 3? Não pode ser, né? Botaram tudo na mesma caixa. Aí, cara, não pode ser. Não, e era meio randômica. A distribuição era randômica, assim, não era pra... Não dava pra achar 3, né? Era um cara aqui de São Paulo. Eu falei, porra, eu vou ligar pra esse cara, cara. E tava no blog, né? Tava no blog dele lá, meu, ganhei um. Aí, 2 dias depois, ganhei outro. E aí, nessa hora, dá um pânico geral na agência, porque você fala, e se for isso? E se tem alguma coisa errada que a gente não pensou, que nego vai começar a ganhar, assim, um cara ganha 5, né? E logo que apareceu o buchicho, tinha um monte de estratégias pra descobrir como tava. Estratégias mais furadas. Você ria, porque óbvio que não. O cara falava assim, não, é super simples. Você entra na padaria e leva um detetor de metal. Um detetor de metal dentro da geladeira. Mas assim, a geladeira é de metal. Exato. Mas o iPod, ele ficava dentro do sorvete mesmo? Picolé. Na verdade, a gente fez um protótipo que tinha exatamente o mesmo formato do picolé, que era a caixa dele, né? Ele ficava dentro desse protótipo. A gente fez no material plástico, e quando congelava, ele ficava com a mesma textura do picolé. Então, era realmente impossível de você descobrir. Não, mas o picolé todo era de plástico, é isso? Na verdade, assim, você comprava o picolé, abria, não tinha picolé, tinha só o iPod. Aí você ligava para um 0800, a gente entregava na sua casa o carregador, o fone de ouvido e um picolé. Você comprou um picolé. Excelente. Mas a minha dúvida é que esse plástico, ele assumia a textura e densidade de um sorvete, de um picolé. Pra você ter uma ideia, assim, o ponto de equilíbrio era o mesmo. Se você equilibrasse um picolé no dedo sem o iPod e com o iPod, você botava o dedo no mesmo ponto. Ah, ponto de gravidade, sim. Centro de gravidade. E o peso também, né? Tinha que ser o mesmo. O peso era o mesmo, o tamanho era o mesmo, era exatamente igual. Então assim, não tinha esse negócio de botar contra a luz e qualquer coisa, era impossível. Apertar. Não, apertando não dava. Tem um jeito que dá. Né? Na época a gente sabia que se o cara chegasse no ponto de venda e quebrasse um picolé, tinha um que ele não ia conseguir quebrar, que era o do iPod. Mas é um método destrutivo foda, né? Porra! É, mas aí não vale, né? Porque assim, aí qualquer mecânica vai pro espaço. E também tinha uma outra coisa, né? Que foram 10 mil picolés em 100 mil pontos de venda. Uhum. Ao longo de 3 meses. Uhum. Então, se você fizer a conta, a gente fez a conta aqui assim, o cara tinha que sair em São Paulo, quebrando todos os picolés da padaria, ia levar 3-4 dias pra ele encontrar um. Entendeu? Sim, você não consegue fazer isso. Não dá, né? Porque antes você vai pra cadeia. Porra! Um quebrador de picolé à solta. E aí eu liguei pra esse cara que ganhou 3, assim, eu falei pra ele, cara, me conta como é que foi. Como? Bem, você já ganhou, já tá aí com você e tal. Ele falou, eu juro por Deus, eu vou sempre na mesma padaria almoçar. Eu fui na padaria, peguei um picolé, ganhei. 3 dias depois, fui na mesma padaria, peguei outro picolé, ganhei e ganhei de novo. Nossa. Foi o único caso, assim, que distorceu fora da curva, assim. O resto foi absolutamente esperado. Você gastou toda a sorte dele nisso. Nunca mais vai conseguir nada na vida. Ganhou 3 iPods, toma aí. Você se lembra da minha avó? Mas você sabe que em promoção a gente tinha, agora a gente não tem mais, a gente tinha durante muito tempo contratados caras que eram profissionais de promoção, entendeu? Quando a gente descobria que ele era profissional de promoção, a gente contratava e ele virava meio consultor da agência. Como assim profissional de promoção? É, cara, tem o mundo é cruel, velho. Tem cara que vive de promoção. Assim, né? É que nem o cara que vai no cassino pra tentar contar as cartas. Esse era o de vocês. É. E, sabe essas promoções de rádio? Ligue agora e ganhe tal coisa. Uhum. Um cara que tem estrutura em casa, assim, com vários telefones, com um negócio de madeira, eu já vi foto disso, eu não botava uma fé, cara. O cara tem assim, 30 telefones, ligue pra ele, deixa no redial e tem um treco de madeira que ele abaixa assim, clica o redial em todos os telefones. Caraca, sabe? Que doença. Pra conseguir ser o primeiro a ligar. Tem de tudo, cara. Então a gente usava esses caras pro bem, né? Falava assim, meu, quando a gente criava uma promoção, a gente submetia a ele e falava: fala aí, como é que você vai burlar o regulamento? O cara falava, ó, tem um furo aqui, ó, dá pra fazer por aqui. Puta, genial, muito bom, cara. É um hacker, né, de promoção. É, hacker de promoção. Você se lembra da minha avó? Tem um comercial rolando agora na TV, na época da publicação deste podcast, que é do Ford Fusion, que eu acho espetacular porque tem minha música preferida do AC/DC, que os nerds sabem que eu adoro. Tcharará! Tcharará! Eles gostam que eu faça isso. Tcharabilu! A fama subindo a cabeça do Jovem Nerd. Mas as pessoas pedem. Olha só, o povo pede, ele atende. O povo pede. Dá pra fazer de novo? Eu gostei muito, eu também queria ouvir de novo. Ah, vocês vão ouvir aí. Não, não, tem que fazer, os caras estão pedindo. Tá bom, tá bom. Tchau. Tcharará! Tcharará! Tchurubirubirubá! Que coisa horrível, cara! Eu gosto da parte do tchurubirubirubá. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu não gosto de parte nenhuma, né? Eu compartilho da sua opinião. Mas então, quando eu ouvi isso, tocou meu alarme na TV. O que que tá acontecendo? Sim. E tem uma história interessante por trás disso, né? Porque essa campanha é da tua agência. Quem? É, sim, sim. Criada pelo Fábio Brandão. O texto é genial. O negócio de onde você se vê daqui a 5 anos e tal. O cara se vê casado com a mulher. Todo mundo já viu, tá na TV e tem no YouTube. Uhum. Mas tem uma história interessante sobre essa música do AC/DC. Porque o AC/DC nunca vendeu música pra comercial nenhum na vida. É verdade, assim. O AC/DC nunca tinha comercializado os direitos de uso de uma música deles pra uma propaganda. A primeira vez que aconteceu foi pra esse comercial no Brasil. Comercial é brasileiro, só Brasil. Comercial brasileiro, que tá sendo veiculado só no Brasil. E foi a primeira vez que o AC/DC liberou os direitos de uso de uma música deles. Obviamente que sem nenhum direito de regravar parte nenhuma. Quer dizer, o riff da guitarra é o original, né? Uhum. É da faixa original deles. Mas como é que vocês começaram? O cara do AC/DC, os caras. Você chegou lá, descolado, ele falou: não acredito. Não sabia que no Brasil tinha um cara tão descolado, vai ser. Pode fazer, à vontade. Quem me dera. Na verdade, é uma negociação comercial aí. Você conversa com a editora que detém os direitos e aí o artista é consultado. É claro que eles quiseram conhecer o roteiro do filme, eles sabiam exatamente qual era o comercial que ia ser veiculado, onde a música ia entrar, de que forma, e aí aprovar numa boa. Ficou bom, parabéns, cara. Ficou um mega trabalho. Adorei. Valeu. Palito, tu não dá parabéns, né? Não, Palito, eu falei que foi fantástica, porra. Falei que foi demais o negócio do iPod do Palito. Meu Deus do céu. Mas é porque você sabe que todos os iPods iam com músicas do AC/DC, né? Quem sabe eu tenho um elogio agora. Quem matou Odete White? Não é pra falar. A promoção Vale Tudo da Rede Globo, com o apoio da Galinha Azul Mágica, que tanto gosta de aparecer nos seus braços, vai dar um prêmio de 5 milhões e 5 de 1 milhão para quem acertar. Escreva para a Caixa Postal 7812 São Paulo dizendo quem matou Odete Reutemann e qual o caldo nobre da Galinha Azul. Agora é um dinheiro, hein? Não diga. Caldo mágico, o caldo nobre da Galinha Azul. Ao longo do tempo, a gente sempre fez muita pesquisa para saber o prêmio que o cara quer ganhar, né? E o cliente quer um prêmio mais criativo e tal, mas qualquer pesquisa que você faça dá sempre casa e carro. Né? São as duas coisas mais desejadas. Olha é, dinheiro, tá aí o Silvio Santos, porra! Que não tá fazendo, né, cara? Não é novidade pra ninguém, né? Não tá brincando ele em serviço, né, nunca cara? Nunca esteve, né, cara? A gente já fez muita promoção dando carro como prêmio e é uma coisa que a gente até brinca na agência, assim, porque via de regra, você dá carro como prêmio, é difícil chegar o carro no ganhador, entendeu? É mesmo? Que? Você fala pro cara que ele ganhou, ele vibra, é legal, bacana e tal. Senão, ele quer que você venda o carro pra ele. Ele quer o dinheiro. Normalmente, essas promoções que dão carro, quem é que tá pagando esse carro? É a fábrica? Ela cede o carro? Então faz, você menciona o meu nome, diz que o prêmio é meu e toma aí o carro. Quem dá o carro é quem tá falando que dá o carro mesmo, compra o carro normalmente. Tem inclusive legislação pra isso também, né? É mais uma das proteções aí que tem o consumidor quando participa de promoção no Brasil. Você se lembra da minha avó? Tá na minha A gente fez um trabalho para Johnson & Johnson, que foi criar um produto novo. Vocês criaram assim, um produto do nada, assim, do zero? Ou era uma ramificação, uma variação? Não, não é do nada. Na verdade, é uma versão, uma edição limitada de um band-aid. Ah, tá. Legal. Então, o que a gente fez foi definir para que público a gente criaria um novo produto, que novo produto seria esse. A gente sabia que ia ser uma versão de band-aid. A gente definiu juntos com o cliente para quem seria esse produto. E aí, a gente chegou num produto fashion, vamos dizer assim. E, portanto, a gente queria desenvolver uma edição limitada de band-aid. Band-Aid com desenhos de alguém do mundo fashion. Eu lembro dessa campanha. Mas o objetivo final, na verdade, é institucional. Na verdade, reforçar o objetivo é ampliar vendas. Band-Aid é sinônimo de categoria, né? Band-Aid é Band-Aid, certo? Sim. Ninguém fala, me vê aí uma caixa de curativos transparentes. Sim, sim. Né? Band-Aid. Fala, me vê um Band-Aid. Band-Aid, então, pra categorias assim, é muito difícil você simplesmente fazer uma campanha e achar que isso vai fazer vender mais Band-Aids. Sim. Né? Um jeito é você dar porrada em todo mundo pra que as pessoas tenham que usar Band-Aid. Que seria uma campanha interessante. Sensacional. Mas que o cliente dificilmente aprovaria. Esse produto aí, fashion, voltado para esse público que é ligado nessas coisas, assim, a gente fechou uma parceria com o Alexandre Redkovic, né? Sempre ele. Que é um estilista famoso, enfim, a gente precisava de um estilista que fosse do mundo fashion, mas que todo mundo conhecesse. Né? Não precisasse explicar que o cara é estilista. Então, a gente foi atrás dele, porque sabia que com ele a gente teria algumas coisas bacanas. A gente teria desenhos bacanas, já que a gente já tinha até experimentado colocar no produto. O Alexandre Govitch, ele tem um lado meio dark dele, assim. Então a gente já tinha pensado numa embalagem preta, né? Então foi a primeira vez que o Band-Aid no mundo fez uma embalagem preta. Nossa, né? Mas o dado curioso foi que quando a gente, na conversa com ele, que a gente descobriu, né, na hora de negociar, é que a gente descobriu que ele tem um Band-Aid tatuado no braço. Olha só! E aí é por isso que ele entrou na categoria quando tem que ser, tem que ser. O quem não sabe que era rena tatuagem. Esse negócio de licenciamento vende mesmo, vende pra cacete. Quando você empresta a reputação de um Transformers, ou seja lá o que for, do Batman... Jovem Nerd, será que funciona? Do Jovem Nerd, e associa isso à sua marca, você tá pegando emprestado a reputação. É verdade. Né? E em geral, pra conversar com o público daquela marca. Então, assim, Band-Aid não necessariamente fala com o público infantil, mas Transformers sim. Então, vou associar a minha marca dele pra me aproximar desse público. Uh-huh. Se eu quiser me aproximar do público nerd, sem dúvida nenhuma, a melhor marca é o Jovem Nerd. Olha só! Dito por um profissional da área. Um grande profissional. Eu espero que quem esteja ouvindo isso esteja atento. Sim, é verdade. Você se lembra da minha avó? A gente fez uma campanha no ano passado com o Birubiru pra Coca-Cola. O Birubiru é um jogador aposentado. Do que você tá falando. Eu lembro do Birubiru, eu lembro. Eu lembro da campanha. Na verdade, era assim, a campanha da Coca-Cola é uma brincadeira, né? Em vez de comparar o Maradona com o Pelé, pra sacanear com a Argentina, com o Maradona, enfim, a gente... Na verdade, lançou uma polêmica sacaneando os argentinos, né? A gente perguntou quem que era o melhor, se era o Maradona ou se era o Birubiru. Né? Incentivando os brasileiros a votar no Birubiru. Você classificou o Maradona em outra escala, né? De jogador. Exatamente. Exato. Então teve episódios muito engraçados, assim, porque. Primeiro porque a gente ressuscitou um ícone do futebol não arte. Uhum. Né? Que é o Birubiru, que é um jogador do Corinthians, aposentado do Corinthians. Enfim, nunca foi pra Copa do Mundo, né? Nunca teve nenhuma conquista muito importante. Sim. Era justamente aquilo que a gente precisava pra sacanear com o Maradona. E um dos episódios mais simbólicos dessa campanha foi quando a gente teve que convencer o Maradona a aceitar a campanha, né? Porque, embora se fosse uma campanha que tava sacaneando com o Maradona e com os argentinos, a gente precisava da autorização por escrito do Maradona pra veicular a campanha. Você tinha a intenção de colocar ele em filme? Não, desde o começo não, porque a gente sabia que isso encareceria muito a produção, cachê em produção, os prazos seriam muito mais complicados, né? E a gente tinha que colocar a campanha logo no ar, então desde o começo a gente pensou numa produção de animação. Com a cara das pessoas. Onde a gente aplicava, a gente aplicou a cabeça do Maradona, né, num corpo animado, assim, mas mesmo assim a gente tinha que pedir autorização, tinha que ter a autorização dele, né? Então tivemos que ir até a Argentina e negociamos com o empresário dele e a gente teve que montar pra ele um vídeo explicando que a campanha, na verdade, era uma homenagem aos argentinos. Uma homenagem ao Maradona, a importância que ele teve no futebol. Não! É uma coisa que era evidente que ele era melhor que o Birubiru. Era evidente. Parecia que era sacanagem, mas na verdade era uma homenagem. Eu não sei se ele só fez vistas grossas e topou porque, enfim, tinha cachê envolvido ou se ele acreditou na história. Ou talvez ele saiba que o Birubiru é melhor que ele. É uma possibilidade real. Ele sabe. Ele sabe. No fundo, ele sabe. Você se lembra da minha avó? Dona Papa! Vocês querem fazer jabazoides para alguma coisa? Arroba quem fugioca. Excelente, excelente. No Twitter é @neto e se você quiser saber o que, que rola em promoção e tal, a gente tem o blog da agência que é Bullet, né, B-U-L-L-E-T, bullet.updateordie.com. A gente... Excelente. E tem um podcast também da Bullet. Tem o podcast da Bullet, que é o Podbillet, que entra no ar toda quase quarta-feira. Excelente. Não, eu tenho jabá, lembrei. Ó, oh. Então, tem o Twitter, que é o arroba quem fugioca, com JK. E tem o Siga Seu Time. Ah, oi, já pode falar. Siga Seu Time.com.br, que tá em modo beta. Nunca tire do modo beta. É, e ele vai entrar em modo beta em várias outras plataformas também em breve. Excelente. Mas, Neto, eu tenho uma dúvida. Lá vem, cara. Sério, uma dúvida, tá me corroendo aqui o Nerdcast inteiro. O seu primeiro nome é Mentor? É, eu sofro desse mal, cara. É mesmo? Não só o meu primeiro nome é Mentor, como o nome do meu pai era Mentor, como o meu avô era Mentor, por isso Neto. Ah, sim, claro. Imagina que é uma criança chamar Mentor. Né? Mas você sempre soube que o Príncipe Adam era o He-Man? Eu sempre soube. Música